há muitos anos atrás, ainda durante a época da escravidão negra no Brasil, um senhor de engenho, muito rico, tinha especial afeição por um escravo nascido na sua casa. Não era seu filho, nem havia qualquer parentesco. Era amor mesmo, amor por aquele menino que estava crescendo. Então, aquele senhor de engenho, milionário, resolveu fazer algumas coisas pelo escravo nascido na sua casa. E chamando ali ao seu escritório, disse: "Jovem, aqui está a sua carta de alforria. A partir de hoje, és um homem livre. O que você vai fazer agora da sua vida?" E aquele escravo recém-libertado, muito jovem, disse: "Senhorzinho, neste caso, eu vou continuar aqui, te servindo, se o senhor me permitir, é lógico." E o dono do engenho, feliz com aquela resposta de fidelidade do escravo recém-libertado, disse: "Nesse caso também, eu te peço que espere só mais um pouquinho aqui." E deu ordem que fossem reunir os seus demais filhos naquele escritório. E aquele homem tinha 9 filhos, filhos e filhas, e todos se reuniram em volta do seu pai. Ele era um pai muito amoroso, todos o amavam. Então o dono do engenho abriu o seu cofre e retirou dali um documento e disse: "Este é o meu testamento." E os filhos disseram: "Oh, papai, por quê?" "Sim, já está pronto. Não pretendo morrer tão cedo, mas eu quero que vocês já conheçam a minha partilha e a minha vontade." E todos os 9 filhos disseram: "Papai, tudo aquilo que o senhor decidir, nós aprovamos e o senhor não precisa da nossa opinião." E o dono do engenho disse: "Eu sei disso, mas eu quero que vocês saibam qual é a minha partilha e a minha última vontade." E aquele escravo recém-libertado continuava ali. Era o 10º entre os 9 presentes. E o senhor do engenho leu o seu testamento, dizendo que adotava aquele escravo nascido na sua casa como seu filho também, e o incluía no testamento com o mesmo direito dos demais filhos. E nenhum dos filhos legítimos fez qualquer observação ou objeção. Olharam até com admiração, porque sabiam da afeição que aquele pai tinha pelo escravo. E o pai continuou lendo o seu testamento. E ele dizia que o montante de toda a sua fortuna e que todos os seus bens importavam em cerca de 1 milhão em moedas. E cada um dos herdeiros teria, portanto, direito a 100 mil em moedas. E ele disse: "Como ainda não morri, quero declarar em vida que cada um de vocês já é dono do seu quinhão na herança. Cada um já é dono da sua parte. Porém, só depois que eu morrer, vocês irão tomar posse." E todos disseram: "Papai, nós não queremos que o senhor morra, porque a sua vida vale mais do que todas as moedas do mundo." E aquele pai agradecido disse: "Pois bem, como vocês já são donos de 100 mil em moedas cada um, e como este dinheiro todo já pertence a vocês, porém estão comigo, eu vou pagar a cada filho o juro de 1% ao mês sobre o dinheiro que ainda está comigo." E fazendo as contas ali no gabinete, ele disse que cada um deles iria receber por mês a quantia de 1000 em moedas, inclusive o escravo recém-libertado. Ou seja, o dono daquele engenho não precisava morrer para que os seus filhos, inclusive o adotivo, recebessem o benefício da herança. E eu quero te contar que é exatamente assim que acontece no reino de Deus. Nós nascemos escravos neste mundo. Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas o Pai, por amor a cada um de nós, nos libertou da escravidão através do seu Filho Jesus. E também através do Novo Testamento, no sangue de Cristo, recebemos o direito de tomarmos parte na família de Deus e também sermos herdeiros juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos feitos filhos pelo sangue de Jesus. E Deus não precisa morrer, e nem nós precisamos morrer para usufruirmos os benefícios desta herança daquele que é o mais rico e poderoso de todo o universo. Aqui nesta vida, por causa do Novo Testamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos libertou e nos transformou em filhos, temos o privilégio de receber já nesta vida os benefícios da herança por sermos filhos de Deus. E como que nós recebemos esta herança já nesta vida? Através de todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Temos a bênção da saúde, temos a bênção da paz, temos a bênção da prosperidade, temos a bênção da vida eterna, temos a bênção dos tesouros celestiais. Tudo isto vamos usufruindo aqui nesta vida. Olha o que diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, se você recebeu Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você também recebeu o poder de se tornar filho, filha de Deus. E como filhos, também o direito da herança. Somos co-herdeiros com Cristo. E já nesta vida, o Pai Celestial, que continua retendo a nossa herança, herança que um dia tomaremos posse lá na glória, o Pai Celestial já começa a pagar os juros desta herança. É por isso que a tua vida é abençoada. Agora mesmo, eu estava no estúdio contando esta história quando a dona Benedita entrou e ela disse: "Pastor, o senhor não almoçou até agora? Trouxe esta torta de frango quentinha." E eu fiquei comentando com meu amigo Adelino, que grava comigo, que o Só Como Deus é Bom. Quem sabia que eu não tinha almoçado ainda? E Deus tocou no coração desta filha para que ela fizesse a torta de frango quentinha e trouxesse aqui no estúdio. E eu comi, agradecido, 3 bons pedaços. Este é o juro que eu já estou usufruindo por ser filho de Deus. E quantos juros você também não está usufruindo? Quantas bênçãos Deus já não está te dando? Quantas bênçãos você já não recebeu e mais ainda irá receber? Porque este é o privilégio de cada homem, de cada mulher que era escravo, escrava, mas foi liberto pelo sangue de Jesus. E agora, como filhos de Deus, tomamos posse da herança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.